Obrigada. Aqui é o 05, forma estimada de pouso. Está livre, suba 1 no 05, condições visuais, informe quando possível estimado de pouso. Copiado, Zulu. Guarda 04, está na perna do vento, para a pista 17. Seja forte na final da 17, ASP 904. Reporta na final da 17, o ASP 04. Transformador, boa tarde, a 674, na próxima decorrente, 0090, pronto. Zulu, chame Recife agora, 1260. Com peças comparadas ações, ok. Torre confirme, saiu entre contato, fez uma outra transmissão. Força Aérea Ásia 8904, reporte no, na final da 17. Ásia 04 informa que está girando base para 17. Ciente. Confirme para o 6741, autorizado. Para o 6741, autorizado alinhar e decolar. Pista 10, vento 10 graus, como 29. Arca 04, na final para 17, solicita ingresso na interseção Arca, o Arca 04. Gente autorizado, reporte no solo controlado, força Arca 04. Reportará no solo controlado, Arca 04. Quase confirme local de estacionamento. Na Lima. E621, gentileza, identifica a descida ao 070. Descida 60, 721. Controle, autoriza 621, voa dura? Itá. Itá, obrigado. Mantenha, aguarde para descida. Vai, mano. 119 decimal 35. 7, 4. 2. Alta 90-2230, posição 14 para o 27. Autorizado, passarei, deixa eu preencher tá. É 741 no contato, vigilância. Vigilância, você vai dar uma satisfação. A pista. me escuta, Kilo Tango, Kilo Quebec Serra. E o Kilo Tango Romeu também, mantenha me escuta. Mantenha me escuta. Bono 697, identifique, deixe, mantenha o 060. Normal. Controle Salvador, é o trip 54990. Pois não. Queria pôr a mão e entrar a Petrolina direto, senhor? Chame Recife, em 12545, contém 2085, solicitando o mesmo da presente. 2645 e 12? 2685. 2685, fala direto. Obrigado, até daqui a pouco. Até mais. O Gol 1754 para 2000, tá livre, Leste, informando estabilizado. Para 2000, camarada estabilizado, Gol 1754. Ingresso no Pacífico. Repõe girando frequência. A próxima cópia. Autorizado Vitória 360, via Peruísque 50. A subida será da Leda Eudes. Primeira curva direita após a decolagem. 54 no meio é o código. 1935 é o controle. Tente 360 Vitória, via Peruísque 50. Subida da Leda Eudes. Decola a curva direita. 54 no meio é o transponder. E o controle 1935. Correto, já para posicionar. Chamar, obrigado. Vai fazer o seu para o taxi com o escudo na bode. 3 horas de tecnologia, até na cama da. 1895 tem um bom pouso. Foi 1895, senhor? Isso, 1895. Graças, obrigado. Meia. Via Pátio. Via Pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera, chame torre 186. Pátio, Índia e Alfa, contém 2122. Sua aproximação, cheque de pouso. Família de Dia Serra, o nosso patrão da Lagoa, baixar travado. 6721, está livre para seguir para 2000 pés. 2000, 1014, 6721. Dois, livre pouso na zero, boa nossa patrona. Mantemos 4.500 pés a 12 milhas. Sete, 167, 2. Tráfego adicional também no mesmo sentido, porém mantendo 2.500. Ok, ainda não é. É 741, chamando Recife, 1260, bom voo. 1260, boa tarde. Mantenha a posição. com Campa Vista, 174. Chame Torre, 1862. Confirmando, 1895. 1895. Uno 697, deixe inicialmente a 070. Desce, mantenha 4.000 pés, 1.012, eu ajuste aguardando os vetores para o sequenciamento. Romba 07. Após o pouso do Boeing da Gota, ele já daria em manter, passaria o 2.0. Voe, Duna. Duna, obrigado. Romba 07, Salvador. Prossiga. Romba 07, desse mantenha 4.000 pés aguardando vetores para o sequenciamento. Ajuste 1.012. Tá, deixa eu ficar para 4.000 pés, tá começando 6.009. Positivo, confere. Corre, Salvador, boa tarde, com 754. Bolo 754, continua aproximação, guarde pista livre. 74. Tio 4, confirme distância do marcador externo. Agora ponto 8 milhas. Sente. 4-1 no solo aos 3-5 de pilote direita, chama solo frequência 1-2-1-9. 2-1-9, no padrão. 02230, autorizado decolagem pista no 0, vento 1 no 0 graus com 1-3 nós. Por gentileza, acione 0222, 0222, Juliette Serra Tango, prosseguindo em condições visuais para Salvador, reporte para a descida, mantendo 3.500 pés. Juliette Serra Tango, poderia confirmar a procedência? Voo no 74, autorizado pouso, pista no 0, vento 1 no 0 graus, como 3 nós. Quem negar 1 no 0, 1 no 2. Pouso livre, na 1 no 0, igual 1754. Passarei o 2230, decolado 56, chame controle de frequência 1 no 9, decimal 35. Descida 060, reduzindo para 2509. 060, portanto, 79. Positivo, mantenha o 070 no 697. O Romba 07, controle. E sobre o vetor para o sequenciamento agora, direita, proa 270, limite desta proa, radial 300 de Salvador. Direita, 270, limite 300 de Salvador. Controle, passaredo 2230, boa tarde, decolamos na sua escuta. Boa tarde, contato, vigilância. Vigilância. O Gol no 697, tráfego agora 12 horas, 3 milhas, cruzando 050 para 4.000 pés. Está prendido, estamos com o tráfego que é o Gol no 697. Positivo, comandante. Aguarde o cruzamento do mesmo para prosseguir na descida via chegada. Kilo Tango Romeu, reporte descida. Frequência 1219. controle, passarela 2230, solicita. Pois não. Pode fazer a gentileza de coordenar com o centro Varmos direto Vitória da Conquista e o nível 260? Aguarde. A sua escuta, obrigado. Vai dar presente a Arbor. Agora. O Kilo Quebec Serra, livre frequência para coordenação. Quebec Serra informa o tráfego do Kilo Tango Romeu também prosseguindo para o mesmo destino. Está agora a 12 horas com 5 milhas, cruzando 3.500 pés. Tango Romeu, controle. No 697 para 2.000, livre LS informando estabilizado. 2.000, repórter estabilizado e LS. Roma 07, vetor agora esquerda, proa 180, Fernando, 190. 190, o ajuste 1012. Final da 10, São Francisco, E672. Eixo, minha torre agora 1895. 1895. No 697, 2000, livre lente, formando estabilizado. Cortará, boa, no 697. Centro autorizou 260, porém mantém na proa de Arbo. Sente 260 na proa de Arbo. Serra Tango, deixa para 1.500 pés. Oi, Salvador, Buenas, 721, passou externo baixo trabalho. 1895 a torre, comando. Opa, CT, mas não mandei, obrigado. Obrigado. O baixo travado da 190. 96721, autorizado, ponto pista no 0, vento 1-10 graus, colando 3-9, quer negar 1-0-1-2. Confirmado 1012. Confirmado 1-0-1-2 de ajuste. Confio para a torre. Confirmando ajuste 1-0-1-2. Afirmativo, QNH 1-0-1-2. 1-0-1-2, livre pouso então para o 6721. Da Passaredo, chame Recife, 260, bom voo. 260, obrigado, até a volta, se Deus quiser. Até mais. Roma 07, autorizado 2.000 pés. 1.012 hoje. 2.000, Roma 07. Pois não. Positivo, vamos ver na escuta permanente do controle. Chamar para o telefone. O site nesta pro Intercept LS, desça para 2000 em forma estabilizada. A pro então Intercept LS, desça para 2000 em forma estabilizada. Solo Salvador, muito boa tarde, eu levo 6721 de pronto, 6721, prossiga via Alfa, repaixantes da Juliette. Alfa, da Juliette, 6721. Curso do localizador, qual era a uma vista, 1697? Chegou no 697, completando a aproximação com a torre agora, em 1895, tem bom curso. 1895, grande abraço, até já. Rumba 07, complete esquerda na 150, formando estabilizado. Completando, formará. Salvador, boa tarde, voo com 697, está uma milha para externo. Baixou, travou, era de uma vista, boa tarde. Número 697, continue essa aproximação, aguarde a autorização para pouso. Guardião. Autorizado, reporte para ingressão do 7. Juliette, 6721. 6721, o portão previsto é o 4. Aguarda início de táxi do azul para prosseguir para o portão 4, tá ok? Afirmativo, aguardando azul, 6721. Grau de colo no 3, mais. Na 1 a 0, gol no menos 7. Isso, 1895. Tá faltando só. Mike, Juliette, arrumei o controle? Escuta, senhor. Condições de curvar à direita na 270 para livrar o eixo da 17? Afirmativo. Positivo. Curvando à direita para livrar o eixo da 17, após prossegue 2 de Cajazeiras. Afirmativo, na roda da posição, Romeu. Palopa Alfa, Tango Tango, reporte 3 milhas da final, 97. Faltará 3 milhas da final, 97, a falta do Tango. Vai livrar a 1 dos 200 para a 1 dos 7. Gente. Está livre da restrição, consegue agora para 2000 e formando estabilizado nele. Direto 2000, chamará estabilizado, 566. Apolio, papapá, Mike Gillette Chomel, mantendo o pairado na presente posição, guarda na atualização. Positivo, da presente poderia confirmar por ideal para o Cajazeiro, seria a 200? Afirmativo. Está livre, consegue na 200 com o de Cajazeiro. 200, grato. Roma 07 estabilizado, visual com campo. Afirmativo. Chamando torre agora, 1895, Roma 07. 1895, cara. O Juliette Serra Tango, 1500 pés na proa da rotatória, formando visual. Na proa, tá, avançando. E aguarde transferência. aproximação, aguarde pista livre. Guardado. Azul 4089, mantém a posição. Não, uso do cachimbo deixa a boca torta. É 1895 agora. Tá na próxima, 209. Boa, 07, confirma que já passou Simbra. Já batiu. Aproximação, aguarde a pressão para pouso. Guardando. 3 da nossa sede, comprei bastante de checar, dá uma faca no tanque. Alfa Tango Tango, faça um 360 à sua esquerda devido a uma aeronave na final da 1-0. Ok, 360 para a esquerda, Alfa Tango Tango. No 697, tá que tá autorizado, Alfa Juliette, portão 5. Tango Tango, reporte interceptando a sinal da 17. Alfa Tango Tango, Samara Ré interceptando a sinal da 17. Tango, Samara Tango, Juliette, Serra Tango. Juliette, Serra Tango, pro Cipro. Passa, volta fora. Alfa Tango Tango. Mantenha a posição 4809. Juliette Serra Tango, mantém 1500 pés. Reposte na final, reposte 3 minutos da final do ano 7. Então, Juliette Serra Tango, mantém 1500 pés. Faça espera na rotatória. Espera na rotatória. Pode continuar, estamos na frequência certa, azul 4089. Azul 4089, mantém a posição. Prossiga, Romeu. Fala aqui, vai manter um parado na presente posição. Positivo, mantendo um parado na presente posição sem interferir com os tráfegos na final da 1-0 e da 1-7. Visual. Visual, sem interferir com a 1-0. Final 1-0, estabilizado 3566. Q3566, chamando a torre 1895, forma apenas helicóptero, baixa altitude, próxima Simbra, em voo pairado sem interferir na aproximação. Chame a mesma agora, 1895, bom pouso. 1895, graças.